sei dizer. Quando vejo ele começo a me tremer. Sua energia é contagiosa. Penso na sua boca e o meu mundo sai de rota. Eu vou te falar que eu não consigo mais viver. Vem hoje sou tua, pode vir hoje vai ter. Hoje vai ter. Vai. Laura Taylor. Vai. Yeah. Vai. Todas queridas tá no Vrana João. Sua verdade é o poder das mãos. Pega ele logo, leva ele pra cama. Uma mulher de atitude poderosa, cigana. Destruidora. Yaya, tá na make boa. Vita, destruidora. Boa, Vita. Ele é o tal, todas passam mal. Quero esse garoto, faço o que for real. Não sou de amar, mas não sei dizer. Quando eu vejo ele, começo a me tremer. Essa energia é contagiosa. Penso na sua boca e o meu mundo sai de rota. Eu vou te falar que eu não consigo mais viver. Vem hoje, sou tua, pode vir, hoje vai ter.